Paula Fernandes e Shania Twain marcando presença aqui no Central do Sertanejo. Passou também Munhoz e Mariano, copo na mão. E Matheus e Cauã, segunda opção. E assim, fechamos o nosso programa Central do Sertanejo nessa terça-feira. Que beleza! Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta com muito mais pra você. Muito mais sertanejão de qualidade nessa rádio que é líder em audiência. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente! Eu deixo a saideira de hoje com Tato e Nando e Fiduma e Zeca. Jurupinga! Até amanhã, gente! E eu conto com a sua audiência. Grande abraço! Central do Sertanejo. Enfim, você chegou, já tava com saudade. 6 dias sem te ver, parece uma eternidade. Você não tem noção como eu gosto de você. Sexta-feira, sua linda, como é bom te ver. Eu vou pescar, beber, não quero nem saber. Já que você chegou, eu volto pra derreter. Eu vou pescar, beber, não quero nem saber. Já que você chegou, eu volto pra derreter. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Chega pra cá o Chapatex do Brasil, Fiduma e Zeca. Tá pinando, esse tal de amor nós não jura não, rapaz. Mas pinga, pode deixar que nós tá aqui no povo. Enfim, você chegou, eu já tava com saudade. 6 dias sem te ver, parece uma eternidade. Você não tem noção como eu gosto de você. Sexta-feira, sua linda, como é bom te ver. Eu vou pensar, beber, não quero nem saber. Já que você chegou, eu vou pôr pra derreter. Eu vou pensar, beber, não quero nem saber. Já que você chegou, eu vou pôr pra derreter. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Vamos beber porque amar tá difícil. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Vem em mim, sexta-feira, sua linha Central do Sertanejo.